05, pronto, cópia? Pronto, 05. Cruzado Galeão, nível 360, decola pistão no zero, curva direita, saída São 1, Leda Sóquilo, via Apesulo 44. Seguro no pé November 857 MOUS. Controle Salvador opera 119.8, aciona 5037 transponder. Decola da 10, curva direita, saída São 1, Leda Sóquilo, aciona 5037, controle Salvador 198, voo na 705. Bom, 705, o TG1 está correto, são pronto, pushback, acionamento. Chamar, obrigado. Resolution Alpha, clear for Sirius Electric 310, come established. Yeah, the Elliott X-ray, runway 10, call your next step, which has called 0210. Na 313, reduz a velocidade para 1809. Não, não, não. Negativo do número 2 na aproximação, reduz para 1809. Azul 4298, aciona identificação, chegada bom médio 1, desse mantém o nível 050. Oxenema 313, copia redução para 1809. Copiou, minha atenção. Change. Touch up, call 021 Alpha, established Highway Runway 1. Contour now 118.60. Howard 118.60, call 021 Alpha, bye. Caller 021 Alpha, boa noite, as you established ILS runway 12. Repórter da 021 Alpha, QN 81013, clear to land. Runway 10, wind 100 degrees, 09 knots. Clear to land, runway 10, call 021 Alpha. Zona 3, prossiga. É o 63 ou 0, senhorita? A senhorita ainda não prosseguiu a gente. Xenema 3310, chame sempre Recife no 28-35. 2835. Zona 3, chama a torre 118, decimal 6. 86, 6303. E o 5974, livro de restrições, vista para 2010, ajuste na 0 na 3. Privado procedimento, ILS X-Ray, pista na 0, reporta estabilizado. Livro das restrições, autorizado, ILS X-Ray no 0, descendo para 2010, 1013, 5974. Aguardando, 6303. Report goes through to 1 Alpha on the ground at 1-1 right turn and prove the taxi via Alpha Juliet, gate 11, then April. It's via Alpha and Juliet to gate 11, it's 0-2-1 Alpha. Good night, na M3-13, autorizado, pouso, pistão no zero, vento, 100 graus, 09 meses. Livre pouso, M3-13. Azul 4298, reduz a velocidade para 2309. Reduzindo para 230, azul 4298. 4974, gostaria de saber qual é o número da posição? Número 1. Número 1, graças. Vai com o solo, autoriza qualquer máquina. Eu vou desejo autorizado Duna, Rio 5974. Duna, Rio 5974. Salvador, boa noite, 3305. 3305, boa noite, oceano identificação, chegada bom médio 1, desce e mantém o nível de voo 050. 0-5-0-3-3-0-5-2-5. Que é 3305, autorizado a manter high speed. 06. Da 305, da presente, vou estar aqui. Salão 13, Sibéria direita, cruzado táxi, Alfa, Juliette, posição 06, Pati 1. Valeu, 06, 6393. Gol 1096, pronto, cópia. 4298, desça para 2010, o registro na 03, autorizado em Renave, correção autorizada em LS, que foi registro na 0, na porta estabilizada. Para 2013, autorizado o X-Ray, na portaria estabilizada do 4298. Salvador, Gol 9082, 19, Gol 9082, aguarde autorização, pushback, funcionamento. Aguarde 9082. Com 974, estabilizado na final da 10, visual na cabeceira. E o 5974, completa com a torre em 198, decimal 60. 198, decimal 60, 974. A 096, autorizado Fortaleza, nível 370, decola 10, curva esquerda, Momo Frutti. Viampes 119, após Bangu, Abuco, prossegue conforme rota. Controle Salvador, Pera, 119, decimal 8, aciona 5101, aguardando para o cotejamento. Boa noite, Rio 5974, na final da 10, estabilizado. Rio 5974, registro altimetro no 0, no 3, autorizado pulso, pistão no 0, vento 1000 graus, 10 nós. Gol na 096, pode prosseguir o contagiamento. Fortaleza 370, Momo Frutti, decola da 10, esquerda, 98510, 1, na boa, 95106, pode prosseguir o pushback. Gol na 096, controle 119, decimal 8, apenas confirmando o pronto para o pushback, acionamento. Sim, 198 é o controle para o pushback, acionamento. Autorizado, transforma para o táxi. Tomara. Quero ver. Data guarda autorizado. Se tiver estacionamento, chamando pronto para o táxi. 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- está cruzando 090, pode prosseguir via? Autorizado, voar direto Duna, desce sem inscrições para 2010, o ajuste 63, 1093. Livre procedimento, ILS X-Ray, pista 0, reporte estabilizado. Passarei estabilizado, obrigado. Azul 2782, autorizado descida para o nível 050. 050 to 782. LS dá 10 visão. 4298, torre 186. 186, boa. 3, posição 6, Lima. Torre Salvador, boa noite. O azul 4298, final de 5 milhas e meia visual. Azul 4298, ajuste altímetro na 0 no 3, autorizado pouso, pista na 0, o vento 090 graus, 09 nós. Livre pouso para azul 4298. Para o táxi, 9082, sobe 176, autonomia 3 horas e 52, alternando o campeonato. 9082, autorizado o táxi via parte 1, no táxi Índia, reportando pronto, ponto espera, pista 10. O ajuste no 0, no 3, seguirá o banho da companhia, até ponto espera. Torre Salvador, boa noite, voo 1096, pronto para o táxi, 176 a bordo, alternando São Luís. 3 horas e 31 minutos. No 096, autorizado o táxi via Índia, reporte pronto, ponto espera, pistão no 0, ajuste altímetro no 0 no 3. Via Índia, reporta no ponto espera, dá 10, ajuste no 0 no 3, ponto 096. Controle Salvador Azul 4235, Azul 4235, adiciona a identificação, chegada bom, Felipe, se mantenha 4 mil pés sem restrições, ajuste no 0 no 3. Sem restrições, desce a 4 mil com 0 no 3, Azul 4235. Eu vou no 096, bom, espera. 1-0, pronto para decolagem. Voo 1096, ali mantém cabeceira 1-0. Ali mantém 1-0, voo 1096. Voo 4298, salas 23, libera direita, prossegue Alfa. Juliette, posição 01 no Pat 1. Alfa, Juliette, 01 no Pat 1, 942 na rua. Cono 096, autorizado decolagem, pistão 0, vento 090 graus, 109. Nível de decolagem da 10, voo 096. Boa noite, gol 9082.010. Gol 9082, ali mantém cabeceira 1 a 0. Ali mantém 1 a 0, mas pode subir. Uno 096, decoladas 25, chama controle Salvador. 119, décima 8. 119, décima 8, obrigado, bom trabalho. Nível de voo 050. Golinha CL3, barra 3, negativo Duna, mantenha a pressão de chegada, linha para 08. Controle Salvador, boa noite, voo 096. 096, contato radar, saída Momo, nível 370. Momo para 370, voo 096. Sr. Salvador, 4235, autoriza uma ferragem. Confirme. Azul 4235, autoriza uma até alta velocidade? Cruzado. Obrigado. Azul 2782, 72,000, 7810, 13. 2782. 3305, chama a torre 286. Muito obrigado. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, está 3305, passa a dona. 3305, existe no 013, continua a aproximação, aguardando pista livre. 305. Voo 1705, autorizado, sempre um táxi. Autorizado, chama táxi, voo 1705. Um 9082, decolado 28, chama controle Salvador, 119, décima 8. 198, boa. Salvador, boa noite, voo 9082, decola, Sambo 1. Voo 9082, contato radar, saída PUCA, nível 380. 9380, estamos voando 9082. Agora 9,6, tráfego 2 horas, 2 anomilhas, rumo sudeste, cruzando nível 05, descida para 4.000, abraço em 190. Gente, voo 0,96. Azul 4235, tráfego 10 horas, 130 milhas de uma oeste, cruzando nível 05, subindo 370, um Boeing 737. Sim, pode ir. 7, 82, this is city 2, approach. Reduce to approach speed, 7, 82. 7, 82, signature 2000, QNH1013, cleared, ILS 63, runway 10, comm established. Descent to 2000 in I report established, 02782. Two seven eight two, call over the tower, 1895, good luck. 1895, thank you, Azul 2782. 5972, o senhor identificação, chegada bom, se desce, mantenha o nível 0. 0902, sub mantenha o nível de voo 340. Sobe 340, 9082. Normal, baixando, travado, confirma o vento. Vento 0, 90 graus, 10 nós. 330. 235, desça para 2010, autorizado procedimento, reporta estabilizado. 2000, autorizado procedimento, vai falar estabilizado, 4235. Salvador, azul 273. 05, autorizado táxi, repartiu 1, táxi India, reporta no ponto, no ponto espera, puxa no 0. O ajuste altímetro no 0, no 3. Partiu 1, India, ponto espera 1, no 0, vai reportar no ponto espera 1, no 0, no 3, ajuste 1, no 0, 0, 3. Salvador Tower, azul 2782. Azul 2782, QNH 1013, continue approach, send by to land. Send by to land, azul 2782. Prossiga, terra meu Golf. Gente, aguarde cópia e autorização para a decolagem. O terra meu Golf. Ação 3305, salas 32, libera direita, prossegue Alfa. Reportando 11 da Juliette. Alfa, reportando 11 da Juliette. Ação 3305. Boa noite, 63, ano 3. 1246, boa noite, a senhora identificação chegada bom, se desse mantém o 070. Boa, 070, uma bom, 096, chama sempre de si, sim, 126, desse 185. 2685, obrigado, bom trabalho. Tá bom. 10, vento, 090 graus, 109. Liberado o pouso, azul 2782, confirma os primeiros 1000 metros estão liberados? Afirmo, 2782. Sente. Velocidade para 2309. Meu Golf, quanto cópia? Autorizado em RIMAR, comprou a sua 500 pés, a cena transponder 0140, controle 1198. 10, ajuste na 013. Bola 246, autorizado para 050. 09082, chama sempre Recife, na 28, decimal 35. 12235, 9082. Pode reduzir por gentileza o papi para bilho 2? Aliás, 3305, ingresso de Juliette, posição 07. Juliette, posição 07, tá? 3305. A senhora pode, por gentileza, reduzir o milho do papi para milho 2? Já foi reduzido o 272. Tá bem alto ainda. Quer reduzir mais? Tá pronto, gol 9705. 9705 ali, mantém cabeceira 1-0. Mantém 1-0, gol 9705. Azul 4235, chama a torre 186. Torre 186, o azul 4235. Delta 08, desce para 2000 PRs, autorizado para procedimento ILS X-Ray, do pistão 0, reporte estabilizado. Delta 02000, reporte estabilizado. Azul 2782, Solos 35, libera a direita, prossegue. Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, Romeu, fica atento ao sinalizador. Táxi, vivia, Alfa, Kilo, parte 3, posição 4, Romeu, o Azul 2782. Luna 705, vento 090 graus, 09 nós, autorizado, decolagem, pistão na zero. Pistão na zero, Luna 705. Azul 4235, pouso autorizado, pista no zero, vento 090 graus, 099. Pouso autorizado no zero, 4235. Luna 705, decolado 237, chame controle Salvador 119, decimal 8. 198, boa noite, 705, boa noite. Salvador, Bono 705, na Salvo Ono. Bono 705, contato radar, saída Salvo Ono, nível 360. 360, Salvo Ono, Bono 705. Bono 246, reduza velocidade para 200 nós. 2009, Bono 246. Rio 5972, reduza velocidade para 200 mais. 2009, 24. Ocean 6 Shoot 4, identification. Cleared for Med 1 arrival, send and maintain flight level 050. Shoot 4050, turn maintain 050. Delta 08, condições de manter a presente velocidade. Afirmativo, vem para mantenha. Chama a torre em 118, decimal 60. Chama a torre, 118, 60. Olimpo 08, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando a autorização, Olimpo 08. O Delma Golf está fora do solo, proa sul, visual com o campo e visual com o Olimpo na final. Gente, a Delma Golf consegue agilizar o cruzamento do campo se não haver fora da pista no 7. Vai tentar, senhorita, senão vai aguardar para chamar a mais próxima da pista no 7, até uma golfe. A aeronave, o Olimpo está a 9 milhas da cabeceira. Ok, senhorita, então dá tempo, sim. Azul 4235, no solo 40, siga via Alfa Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para o 03, azul 4235. Olimpo 08, informação estável com a opção 44 efetuando cruzamento do campo, aguarde eixo da UNA 0 livre. Olimpo 08, está aguardando. Tenho 972, isso para 2 mil pés, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Positivo, autorizado. Bono 246, desce para 3 mil pés, ajuste na 0 no 3. 3 mil pés, 1 no 0 no 3, 2 para 3. Confirmando 6303, está pronto o pushback? Não, tá pronto para a cópia. Ok, sim, agora só mais um minuto, cópia. Então, o meu Golf cruzou o eixo da 1-0. Sim, até o Romeu Golf, aguarde transferência. Aguarda, tá com pronto, foi, tá bom, até o meu Golf. Olimpo 08, pouso autorizado, pista no 0, vento 090 graus, 129. Tem livre pouso para o Olimpo 08. O 1888, a senhora identificação chegada bom, se desse mantém o 50. Bono 705, chama o centro de Recife, 12835. 2835, bono 705, horário, tá bom. Romeu Golf, chame controle, Salvador 119, decimal 8. 1198, até uma Golf. Papá Romeu, até arrumar Golf. Papá Romeu, até arrumar Golf, prossiga. Tá no final de Itapuã, o sobrevoo vai ser Fonte Nova, 500 pés na sua escuta. Gente, tá alocado 01140, confirma. Ah, afirmo, 01140. Gente, 500 pés na escuta do controle, o Papá Romeu, até arrumar Golf. Escuta permanente, Golf. Cinco 972, chama a torre dos 86. Bono 246, desce para 2000, autorizado o procedimento, reporta no curso. 2000, livre LS, bono 0, reporta no curso, localizador, bono 246. Ocean 6224, 72, 3000 feet, 21013. 21013. short 013, I had to do the D703 power speed, confirm it to the 4. Is that correct? Okay, D703, 3000 feet, 3000 feet, 6224. Eita, chame no ponto de espera da Delta para efetuar o cruzamento da pista 1 a 0. Rio 5972, pista livre, pouso autorizado, pista na 0, vento na 0, 0 graus ou na 0 9. Uma vez mais, o 6313 precisa de copiar a autorização. Puxa, né, 6313, prepare São Voo 1 no Leda Motiva, já chamou pra cópia. Olimpo 08, autorizado cruzamento, pista 10, chame a pista livre. Poxa, na 6303, copia. 009, tudo bom. 310 até Taubaté, nível 360. Saída São Vô 1, Leda, Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5123, controle Salvador. 119.8. Autorizado para Guarulhos no nível 360. Escola da 10, acertou a curva direita, faz a Sambo 1, São Mótica. Uniforme do Luno 0, a primeira da via até Taubaté. 5123, transponde o controle 6198 para o 6303, está no portão 6. Correto, chame pronto, pushback 6303. Torre Salvador, boa noite, gol 1246. Olimpo 08 livrou, onde está na frequência livre? Risco 972, solo Alfa 48. Eu chego a via Alfa, quilo, parte 3, posição 62, Romeu. Bono 246, boa noite, tráfego avistado, pouso autorizado, pistona 0, vento 09, 0 grau, 089. Livre, pouso, pistona 0, Bono 246. Prepare Puka, Jama, Aracaju, aguardando cópia. Approach 6024, full line and separation. Ocean 6024, call over the tower 118.60. Tower 118.60, 6024. Establish a localized course and landing in our rocket. Ocean 6224, stand by, runway vacated. Standing by, landing clear, 6224. Voa 38, desça para 2 meu país, hoje estilo 03, livre LS e reporte estabilizado. Voa 8832, 2 meu país, reporte estabilizado. 246 no solo 52, direita Foxtrot, siga via Alfa Juliette, corrige, Alfa chame antes da Juliette. Alfa chame da Juliette, 246. Ocean 6224, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 10 knots. Roger, clear to land runway 10, 6224. Cruzado Varna por hoje, Duna, Gol 38. Hoje, Duna, Gol 1888. Portaxi 6313, 149 a bordo, 4 horas e 50, acertando o galhão. Puxané 6313, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero, via Patione, táxi Índia. O ponto de espera chame pronto, QNH 10 no 3. Autorizado táxi, via Patione, Índia para ponto de espera da 10, ponto 0 no 3. É 3 no 3. Ocean 6224, on the ground, jet 55. Live by right, taxi Foxtrot, approve the taxi via Alpha, with short taxi Juliet. Roger, Alpha Foxtrot, hold short, Juliet, 6224. Rodolfo 3305, uma boa noite novamente. Autorização, repito. 3305, boa noite, número 2 para cópia. Prepare Pucajá, Maracaju. Ok. O gol 1246 após a aeronave da Avianca, Juliette, portão 02. Após a Avianca, Juliette, portão 2, 1246. Tô cópia. Afirmativo, pronto para 4. Azul 4980 autorizado para Serra Brava, Romeu Foxtrot, via Pedro Luna 7. Nível de voo 350. Saída Puca, Jamaracaju, primeira curva à esquerda. Transponde 5130, controle Salvador 119.8. Eu autorizado conforme 350 para Recife, pela Pesolo 17, saída Puca, Jamaracaju. Primeira curva à esquerda, transponde 5130, controle 119.8, azul 4980. Protejamento correto, chame pronto para o estacionamento, azul 4980. Chamaremos para estacionamento, azul 4980. Chané 6313, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no zero, zero graus, no zero, nós. Autorizado a alinhar e decolar, no zero, Chané 6313. Ocean 6224, Juliet Gate 04. Roger, Gate number 04, 6224. Tan 3305, cópia. Cópia. Autorizado para Recife via Pesona 7, nível 330. Saída Pucajá, Maracaju, primeira curva à esquerda. Transponde 5132, controle Salvador 119.8. Tan 3305, autorizado. Equipe nível 330, Pesolo 97, decola Pucajá, Maracaju, curva esquerda para decolagem. 5132, transponde 198 a controle. Correto, chame pronto, portão 7, na 3305. Bora. Gol no 888, boa noite. Boa noite, gol no 888, avistado, agora de pista livre e airbus da Avianca iniciando rolagem. Azul 4980, portão 1, portão 1. Portão 1 autorizado, chame táxi. Hoje chame a 3-1-3, degolado 5-9, chame controle Salvador 1-1-9-8. 1-1-9-8, 3-1-3, boa. Boa. 1888, pouso autorizado, pista no zero, vento no zero, zero grau, 099. Pouso no zero, 1888. Fiz contato radar, saída São Vona, nível 360. São Vona, 360, 6303. D561, na senhora identificação, autorizado voar direto Itaque, a chegada bomba de onda, desce e mantém o 50. Itaque, bomba de onda, descendo aos 50. Pode fazer a gentileza de informar a operação em Salvador da nossa chegada? Estamos a 5 minutos, não, a gente não conseguiu fazer contato com 225. Aguarde, pulseira D561. Agora 970, desça para 2000 pés, autorizado o procedimento, ajuste na 093, já pode...